boa tarde, é o papapá mais silêncio, não? Web 6721, agora está autorizado o WhatsApp. Com 17 nós. Ozon 90, Romeo Charlie. Vem para 6721. Agora está autorizado o WhatsApp. WhatsApp 6721. Foi Romeo Fox 08. Romeo Fox 08, bom nome. 260. Sim, de Xené 6213, mantém o ponto de espera devido a tráfego na final da 10. A manter. Salvador, eu estou 3216. Boa tarde, vai livrando 215, parou no 60, está sem ele, está disponível. Na 3216, sua identificação, chega da Mari, ele separou 060. No exente, Mari, 060, está 3216. 213, após o tráfego na curtíssima, alinhar e manter, cabeceira no 0. Coletivo, após o tráfego curta, alinha e mantém na 10, 6213. Triplo Papa Romeo Charlie no solo 08, libera a direita e chama o solo 121 decimal 1. Liberando a direita, solo 211, Romeo Charlie. Ocean 6312, correção 6213, livre decolagem da 10, o vento 090 graus, 15 nós. iniciando na 10, Oxalé 62, 13. 9-3-0-3-2 no meio. Passar no 60, gol no 260. 260, chame o centro Recife na frequência 12685, alternativa 125 decimal 45. 2085-2545, no 260. Controle Salvador, Tracajá 17, informação. Tracajá 17, chega da MAN, sua identificação desça para o 060. A MAN identificou para o 060. Ocean 62, 13, decola os 10, controle agora 120, decimal 8, bom voo. Bom dia, obrigado. Boa tarde, controle, Ocean 62, 13, decolado da IAU. Ocean 62, 13, contato radar, suba para o 360, saída da IAU, Leda Brito. Positivo, 360, referente no setor, poderia voar da IAU ou Leda, por favor? 62, 13, autorizado valido, na presente. Leda, obrigado, senhora. Usando 70 para o 50, objeto 6721 no visual, pode Bamari. Prêmio Web 6721, o senhor está a 5 a 6 milhas de TAP, manter a chegada desça para 2 mil pés. Ajuste é 10194. É, ia pedir para Vaduna, tá? 2 mil pés, obrigado. Reporte localizador, Web 6721. É, confirma, pode voar Duna, reporte localizador, é isso? Está autorizado voar Duna, reporte localizador. Duna, reportaria localizador, obrigado, senhorita. Tracajá 17, desça para 4 mil pés, o ajuste é 10-14. 4 mil pés, 10-14. TAM 3216, desça para o 050. 050, TAM 3216. TAM 3216, redução para 2209. 220, redução para 3216. localizador, pista vista, objeto 6721. 6721, complete aproximação final, torre 18, decimal 6. 18,6, obrigado. Pra Cajá, 17, desça para 2 mil pés. O ajuste é 10,14, reporte estabilizado o localizador. 2 mil pés, 10,14, reporte estabilizado. Pra Cajá, 17. O avião chamou a torre? Afirma, ponto de espera, bro. Torre de Salvador, LJ67 da ONU, estabilizado LS, baixado e checado. Continue a aproximação, aguarda atualização, 6721. Prossegue a guarda, 6721. 31 na avião de imediato. Afirmativo, imediato. Ok, a linha decola imediata, decolagem imediata. Uma centena com 15 nós e 1014, 31 na avião. Ok, decola imediata, dá 1-0, 31 na avião no tanto. 3 mil pés, o ajuste é 1-0-1-4. 3 mil, 1-0-1-4, reduzindo 2-0-0, nossa, 3-2-1-6. Luiz Uno, continue a aproximação, aeronave da TAM ingressando para a decolagem, puxa no zero. Puxa no meio, redução para 1-8-0. 1-8-0, reduzido para 3-2, 1-6. Objeto 6721, não livre pouso, uma centena, 15 nós e 1014. Livre pouso, pista dentro. Objeto 6721, obrigado. Quebec, pátio 4, para o acionamento. Uma alterna 3625. Com Recife agora, bom dia, senhora. Bom dia, bom voo. 728, objeto, boa tarde, já, né? Ponte de espera da 11. 5728, mantém o ponto de espera. Teremos. Charlie 97. 7-3-2-1-6. Charlie. 1-2-0-8, obrigado. Táxi autorizado, chamo para ingresso, ficha no 7, Quebec. Eu nomeia, reduza para 1-9-7-0-9. O tráfego à frente está com grau de 140. Positivo, já está reduzido 1-7-0. 132 no meio. Controle Salvador, é o 3191, ele falou. 3191, quando está dado, vou para o 360, saída da Euler da Bridge. Para o 360 da Euler da Bridge, 3191. Cajá 1-9-7 estabilizado? Estabilizado agora, 1-7. Controle Salvador, o TAM 3191, tem consciência de voar da EL? É boa. Controle Salvador, o TAM 3191, tem consciência de voar da EL, da presente? 3191, autorizado voar a Leda. Autorizado Leda, 3191, né? TAM 3216 para 2 mil pés, ajuste 10014. 10014, 2000, TAM 3216. Tracajá 17, continue a aproximação, aguarda pista livre, 1014. Aguardando pista livre, 1014, já está baixado e travado, 17. 728, decolagem autorizado, 1 centena, cono 5 nós, 1014. Livre decolagem, 0578. Pode esperar pronto, então, Quebec, livre ingresso, reporte alinhado e pronto. Livre ingresso, reporte alinhado e pronto, Recepção localizadora, está 32 no meia. 32 no meia, reduza para aproximação. Chame torre, 18 decimal meia. 18 meia, já é tudo reduzido, está 32 no meia, obrigado, liga bom. Até bom pouso. Salvador, eu tô 32 no meia, boa tarde, agora 3.7 milhas do Ilha Serra, como número 2. 32 no meia, muito boa tarde, continue a aproximação, aguarda autorização de pouso, ajuste no 0 no 4. Está aguardando, tá 32 no meia. Correio, Yankee Delta Charlie. Yankee Delta Charlie, boa tarde, prossiga. Pode, qual é a frequência do solo que você manda? O solo é 1211. Ok, vou dar 1211. Alô, Salvador, é o Yankee Delta Charlie, boa tarde. Tracajá 17, cheque o trem, pouso autorizado. 1900 graus, 15 nós, 1014. 1014, baixado e travado, autorizado pouso 10, Tracajá 17. 5728, decola aos 22, controle 1208, boa viagem. 208, obrigado, Boaquinha, vamos lá. Aliado, pronto, Vitor. Quebec, mantenha a posição, aguarde para a decolagem. Quebec 5728, contato radar, vou para o 350, saída PUCA. Saída PUCA 350, autorizaria para o Djalma da presente? Cuidado, Major. Bora, Jamon. 076 a sua identificação. Zuco 076, chega da Mari e desça para o 050. Chega na Mari 050, 4076. Mantenha a posição, aguarde. Torre Salvador Azul 4463, ponte Cardão 0.4. Tracajá 17, solo 24, agilize, liberação esquerda. Liga esquerda, Tracajá. Meia da cabeceira, aguardando, observando o tráfego, 32 no meia. Continue, aguarda, pista livre. Mantenha azul 4463. Pra Cajão 17, solo aos 25, frequência livre. Quebec, decolagem autorizada ao 97, 1 centena, 15 mais. Decolagem autorizada 97, Quebec, mais 25. Correio, Yankee Yankee Delta Charlie, prossiga. Ok, está acionado, já no passe, está pronto para iniciar táxi, decolagem. Ok, táxi, está pronto para acionamento? Afirmo. Ok, está livre, chame para o táxi, o Yankee Delta Charlie. Charlie. Quatro, chegada a mar e desça para o 060. 060, 64. Dois, Yankee Delta Charlie. Yankee Delta Charlie, prossiga. Acionado, pronto para instalar. Yankee Delta Charlie, reporte ponto de espera. Quebec, decolado aos 26, chame o controle na frequência 120, decimal 8. 1208, Vitor Mike Quebec. Controle Salvador, vai passando Vitor Mike Quebec, decolou, não se escuta. Vitor Mike Quebec, no meu pés no corredor Axé, reporte Fala da Barra. Pés Axé, reporte Fala da Barra, Vitor Mike Quebec. Torre, já está certo, era o ponto de espera da nossa. Delta Charlie, tem condições de decolar da visita de posição? Afirmo. Delta Charlie, autorizado a decolagem, vento 090 graus, 15 nós, QNH 1094. Iniciando, Charlie. Delta Charlie, decolar 227, só fique atento ao Papa Alfa 32, decolou sua frente, corredor a chefe. Charlie. Qual o controle? Yang Delta Charlie, a frequência do controle, 120.8. 120.8, tá bom. Lende o My Golf Mike? Negativo. Ainda tá com ele? 14463, decolar 228, chame o controle na frequência 120.8. 463 aos 28, decola, chama o controle 120.8, bom voo. 208, prato, bom trabalho, 463. Yankee Delta Charlie? Prossiga. Ainda tá com ele não? Tô. Por aqui em Salvador ou só com esse aí novo? Ah, tô com ele aqui em Salvador também. Ah, beleza então, bom voo. Prato, obrigado, quem é? Rezende. Bom oração, recebendo. 463. Controle Salvador, é o Yankee Delta Charlie. Boa tarde. Yankee Delta Charlie, mantém aqui em pés no corredor Axé. E confirma a direção para o voo. É um sobrevoo do Iguatemi ali, acho que por volta de uma hora de voo. Copiado, Yankee Delta Charlie, mantém aqui em pés na escuta permanente do controle. Charlie. Meia da Azul, desça para 2 mil pés, o ajuste 1-0-1-4, reporte estabilidade no LS. 2 mil pés, 1-0-1-4, reforçará, pode dar certo. 3295, autorizado em área de colapso, pressionando 0, menos 0,1 graus de aproximação. Diga a linha de colapso, 3295. Salvador, muito bom dia. Boa tarde, está 3144, descendo, atingindo 150, restrito. Não, 3144, desce ao 050, chegada Mari. 050, chegada Mari, 3144. Descida para 2 mil pés, ajuste no 014, redução para 2109, 210. Reduzindo, 210, desce para 2 mil, voo no 754. Desce para 2 mil pés, reposta estabilizado na LS. Reportará estabilizado, descendo para 2 mil pés, 4076. Controle, autoriza por hoje, ITAP para o 3144, tá? Confirme para o controle. Por hoje, ITAP, possível para o 3144. ITAP, afirmativo, 3144. Graças. Aí, fora da barra, Vitor Mike Quebec. Um abraço para reportar, Vitor Mike Quebec. Até o regresso, 1, 2, 3, 4, 5. ITAP, mantenha pro, gol 754. Afirmativo, para manter a separação com o tráfego à sua frente, mantenha presente pro, limite localizador. Desça para 3 mil pés. 3 mil pés, mantenha pro, para separação, gol 754, limitado localizador. Quatro, 463, chame agora o centro Recife em 1251, alterna 1-3325. 251-3325, boa tarde. Boa tarde. Salvador Mota,